São passos, são pequenos passos. São passos que às vezes têm tropeções que nós gostaríamos de evitar, mas não podemos perder de vista aquilo que é a meta à qual queremos chegar. No final de verão, ter 70% da nossa população vacinada contra a Covid-19, sabendo que há aspectos que não podemos descurar mesmo depois da vacinação. A manutenção das regras de saúde pública, mesmo após a vacinação, é importante que as pessoas tenham presente que não podem deixar de cumprir o distanciamento físico, o arejamento de espaços, a utilização de máscaras e higienização de mãos. A vacina ajuda à proteção, mas não é um escudo completo e, portanto, o resto das medidas têm de ser mantidas e temos que continuar a ter cuidados porque, como sabemos, há novas variantes em circulação.